E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my God. Bem-vindos, seres perdidos no espaço, a mais um Vortex Nerd. Quem pensou que a gente tinha morrido? Ficamos umas 3 semanas sem lançar porra nenhuma. Não! É só culpa do Luigi. Como sempre. Eu sou o Caco Ramon. Essa semana, pra trocar uma ideia, eu tô com o Luigi. Pororoca! Essa é a pororoca! É homenagem ao ídolo do Alex, o outro lá, biólogo do SBT. Ui! Caraca, você nunca... O cara faz uma piada ruim, estraga a piada ruim explicando a piada. Parabéns, Luigi, parabéns. Caraca, você não viu o vídeo do Pororoca? A gente viu, cara, mas é muito ridículo aquilo pra você fazer uma piada. Eu vi esse vídeo do Pororoca, que porra é essa? Você não viu, cara, vê agora. Não, é que o Richard Rasmussen, ele faz, tipo, ele vai na frente de uma pororoca e abre os braços que nem um retardado. Ah, eu vi uma gif animada. Aí na hora que a água tá chegando, ele corre. Eu vi uma gif animada, por isso que eu não conheci quando ele gritou. Ah, é, eu também não assisti o vídeo. Eu vi uma GIF. Eu nem gosto daquele maluco. O GIF já tá bom, o GIF já basta. E na verdade eu vi uma GIF que era ele e os malucos editaram e colocaram os anel do Sonic na frente. Sonic Hashtag. Essa semana eu também tamo com o Pedroca. Ei, voltei. Fui lá no antro do Capiroto e voltei. Como é que tava lá em Brasília? Tava cheiro de enxofre, prédio pegando fogo? Ah, só tava seco e quente pra caralho, normal. Mas isso é normal de Brasília. O ritual ainda não tava completo, sabe? O ritual ainda não tinha tinha vendido. Tinha uns 7 cavaleiros, né, na frente do Planalto, mas tirando isso, nada demais. E um pentagrama, né? No asfalto, né? Né? Sabe que não são 7, né? São 4. São 4? Ah, isso mostra quanto segundo eu segundo o Bryan Singer. Segundo o Bryan Singer, é. Cortaram a grama do Palácio do Jaburu, que nem um pentagrama, tá ligado? E se voltou o Vortex, quem volta também? O Alex da cirrose dele. Olá! Não tem o que falar, eu fui chamado agora há pouco e eu estou deixando estudar pra uma prova pra. O Alex deveria entrar com oi, eu sou o Alex. Oi, Alex! Ai, meu Deus. Eu entendi essa referência. É, que bom pra você. Como é que vai ser o fígado, Alex? Não, zoeira. Ele continua funcionando até a última vez que eu perguntei pra ele. É, então tá bom. Até o último backup semana passada. Ontem, na verdade. Tem que fazer backup diário, tá ligado? Então, eu tenho que pegar relatórios com ele todo dia, senão fodeu. Dá aquela porradinha, né? Tipo, quem tá tendo infarto, ele dá no fígado. Volta a funcionar. Ele dá um tapa, volta, acorda aí. Então, cara, na verdade, nós estamos voltando na semana do Dia da Toalha, ou Dia do Orgulho Nerd, né, pra alguns. Que é uma semana que, pra exaltar quem é nerd, né, exaltar a obra do Douglas Adams, né, o Guia do Mochileiro das Galáxias e tal. Mas a gente vai vir com um assunto sério. Que não é Marvel. Uma coisa nunca antes vista nesse podcast, né? O quê? Um assunto que é sério ou que não é Marvel? O assunto sério. Ah, tá. E que também não é Marvel. Não é Marvel. Nós vamos falar do que realmente é ser nerd, tá ligado? Porque, assim, sempre existiu essa parada do nerd inteligente, o nerd é o cara que aceita os bagulho e tal. Só que, ultimamente, a gente tem visto bastante merda na internet, né? Dessa galera que se diz... nerd e tal, geek, otaku. Nerd. Otaku, principalmente. Otaku é uma merda pra caralho. Então, a gente vai falar dessas tretas que rolou, principalmente com o Caça-Fantasmas, tá ligado? O próprio diretor do Caça-Fantasmas falou que tem muito idiota. A frase dele foi essa, abre aspas, existe muito idiota no mundo geek, fecha aspas, óbvio que não é em português, né? Mas ele tava certinho. Mas foi essa a frase, né? Eu iria mais além, eu iria junto com aquele... Teve um pensador, eu morreu um tempo atrás, ele falava que o mundo inteiro ele é cercado por idiotas. A diferença é que hoje em dia as pessoas só têm mais voz, mas todos a maioria da humanidade são um bando de idiotas. Continua sendo. A internet, ele foi longe agora, hein? A internet ajudou. Ah, foi mal, não era pra ser tão sério assim? Vamos voltar então, vamos voltar. Vamos falar de merda, né? É. Porque a gente se assusta quando é muito sério, sabe? Até medo. A gente fica pensando, caralho, essa treta mesmo? Do Felipe Neto com o Cid foi pesada também, vocês viram? Fiquei sabendo da treta, me contaram. Que treta. Eu não tô sabendo nada da treta do Felipe Neto com o Cid? Não, cara. O Felipe Neto, que é a terceira pessoa que mais fala merda na internet. Quarta, perdão. Vou fazer um cálculo aqui rápido. Felipe Neto. Quem que é o resto? Vamos lá. Quem é o resto? O primeiro é o Nando Moura. O segundo é o Olavo de Carvalho. E o terceiro é o irmão do Felipe Neto, né? Que é o hater sincero. Eu assisto o vídeo dele, eu acho engraçado. Eu gosto do content. E aí, pessoal? O que falou? Content. Eu assisto no YouTube. Eu quero saber por que ele fala isso. Eu assisto o Lucas Neto pra rir. Caralho, você assiste o Lucas Neto? Que depressão, hein, você tem na sua vida. Pra rir, caralho. Eu gosto dos malucos do irmão Piologo zoando. Caralho, você arruma treta com mina de 15 anos, filha da puta. Aí, outro exemplo de pessoa que fala merda. Outro exemplo de pessoa que fala muita merda, que né, Nath? Seis Piologo? Ah, mas eles estão um pouco se fudendo. Eles falam merda porque é zoeira. Dando humor a falar sério. Mas a gente não tá classificando agora? Já fugimos do tema mesmo? A treta do... Não, era esse o tema, mas tudo bem. A treta do Felipe Neto com o Cid é que me contaram por cima que o Felipe Neto falou merda do Cid, falou que ele faz um conteúdo bosta pra internet. Ah, o Cid... Calma aí que eu acompanhei essa treta. Foi o seguinte, tem um vídeo do Felipe Neto que ele fala que por que a gente compartilha muita merda na internet, tipo funk e esses vídeos do Não Salvo, sabe? Aí ele chamou o pessoal que faz isso de geração Não Salvo começou a fazer uma campanha hashtag para Cid, sabe? Aí foi ladeira abaixo, foi daí pra ladeira abaixo. Eu não sei porque o Treta News ainda não fez um vídeo falando disso, aí eu não Eu tenho que esperar. Tô esperando o Treta News fazer um vídeo pra eu poder me inteirar. Pra vocês terem uma noção, eu adicionei Felipe Neto e Não Salvo no meu Snapchat só pra eu acompanhar essa. Ah, você quer fazer um encontrão dos dois? Não, eu adicionei o Felipe Neto e o Cid no meu Skype, coloquei os dois num grupo e saí da conversa. O Snapchat, cara. Isso é coisa que o Maurício Meirelles faria, né? No Facebook. Ai, caralho. Então, mas a gente já falou de nerd, na verdade, né? O Luigi falou aí que a internet influencia esse pessoal a falar merda, e é verdade. Tipo, o trailer dos Caça-Fantasmas feminino que vai ser esse ano, ter dislike pra caralho. A gente falou isso, não falei no cast aí. Mas foi naquele cast que o Jordão só falou merda, ele não foi pra. Ah, é verdade. Podcast proibido. Não foi proibido, ele só ficou ruim mesmo. Puta do Jordão, abraço, Jordão. Que falou mal do cinema brasileiro e dos Blu-ray. Acontece. Falou que Blu-ray não vende. E que. Eu tava aqui naquele. Eu tava aí nesse dia? Não tava não. Foi só nós três. Ah, tá. Ele falou que Blu-ray não vende e que. É uma mídia falida, né? É. E que. Se você estiver adaptando uma obra, você pode ignorar a obra original. Hã? Ele falou que se você tiver adaptando uma obra, tipo um livro ou um HQ, você pode cagar pra ela e fazer do seu jeito, porque tá valendo. Eu entendi essa referência. É o famoso foda-se. Eu sei, né? Quem foda-se, é essa referência. Eu sei lá o que o Jordão fala às vezes. É o famoso vou fazer melhor então. Toda vida que... Zack Snyder. Eu vou cagar no Super-Homem e foda-se o resto. Super-Homem quebra pescoços agora. Caralho. Super-Homem é bad, tem cara de porta, né? Cara de muda. Gostei da Bela, vou colocar a cara dela no meu Super-Homem. Então. O trailer do Caça... GIFs, né? Se a gente tivesse ouvido, poderia fazer GIFs de do Henrique Cavill com a cara da Bela, né? Ah, deixa eu falar, caralho. O trailer do Caça Fantasmas Femininas teve dislike pra caralho e um monte de comentário rechachando, falando que lugar de mulher... Tem um cara que comentou no Omelete que lugar de mulher é na cozinha e não caçando fantasmas. É um cara do comentário, né? Não o pessoal. Sim, do... esse cara deve caçar fantasma pra caralho, então... Puta caçador de fantasma ele. E cara, exemplos como esse são vários, tá ligado? E os caras largando o pau porque, ah não, vai ter mulheres como protagonistas de um filme que marcou a minha infância, que nem é tão bom assim. Eu não entendo esse problema. Ah, cara, peraí, porque isso não vai mudar, tipo, não vai mudar a qualidade do filme. Se for ruim, vai ser ruim botando mulheres ou homens na equipe. consigo entender isso. É, assim, o pessoal falou que o trailer tá horrível, tá horrível. Cara, eu... O trailer ficou bacana. É, eu tá não ok, nada demais o trailer. É, o último o trailer que saiu, tá okay. Foi ótimo. Eu não vi o último que saiu. O último que saiu foi mais legal. Tem que ver, então. Só vi o primeiro, só. É, pareceu marshmallow nesse trailer, não. É que assim, eu tenho um problema com qualquer... Eu falei que o primeiro não é tão bom, mas ele é bom. É que eu tenho problema com qualquer filme que tenha a porra da Sigourney Weaver. Mas o dois tá passando bastante, né? A mulher horrorosa, porra. O dois tá passando. Eu lembrei quem é a Sigourney Weaver. O 2 tá passando bastante no Megapix, é legal, cara. Mas o 2 tem a Sigourney Weaver também, não tem? Tem. Então... Não, mas eu não sei que falava que o 2 era ruim, que não sei o quê. Não, eu gosto do 2. O 2 é divertido. Eu gosto mais do 1. Mas eu gosto dos dois também. Eu só quero entender até hoje porque o meu DVD do Caça-Fantasmas 1 tem legenda em mandarim. Mas tudo bem. E os caras, tal, teve um maior xingamento porque, só porque o Caça-Fantasmas vai ser mulheres. E não é só com Caça-Fantasmas que está rolando, né? Rolou lá quando surgiu a notícia que pode ter herói gay na Marvel. O pessoal xingou pra caralho. Oh, que absurdo. Nos filmes? Sim. Isso porque falou que não ia falar de Marvel, hein? Ah, mas é nóis, né, moleque? Tá bom, falar da Disney, então. Não, pô, falaram, mas falando que, sério... O Poldemar é gay também, não é? Não, mas posso falar sério? Eu acho que isso é até mais antigo, porque eu lembro da época que... lançou naquela linha, o Extreme, no universo Extreme da Marvel, o Wolverine gay. Sim, é com Hércules. Ah, mas é. Mas vocês lembram do primeiro casamento gay que teve lá do... Do Estrela Polar, Marvel? Foi? Ah, sim, então. Foi próximo das épocas. É, foi próximo. E teve o Lanterna Verde lá, o... Alan. Não, o primeiro, o Alan... Alan Scott, o novo Alan Scott, né? Inclusive o velho Alan Scott vai voltar agora, hein? Eu pensei que ele ia se assumir gay também. Não, ele vai voltar, o velhinho. Ah, é verdade, e parece que ele vai estar na série nova da DC também, aquela Legends of Tomorrow. Ah, tá. Parece que ele vai estar também. Ele vai voltar com a velharia toda agora que o Dr. Manhattan é o deus do universo Marvel. Ah, é verdade. O Dr. Manhattan no universo Marvel. Desse, porra, ele errou. Esse cara tá manjando, viu? Tá vendo? Me perdoa, muito desculpa, barro, todo poderoso da DC. Desculpa, Zack Snyder. Oh, pô, isso é pra elogiar? Claro que o quê? Elogio falar que você é o Zack Snyder? Não. Cara, se eu tô andando na rua e o cara fala, Zack Snyder, eu desço porrada no maluco, tio. Que se foda. Não, justamente. Porra, por isso. Você tá falando que eu não sei fumar, caralho. Se te chamarem de Bryan Singer, cara. Ah, se me chamar de Bryan Singer, eu dou um beijo no cara, porque não é Bryan Singer. Calma, você ainda não viu o último. E de Sun Ray? Eu vi sim. Eu vi, cara. E aí? Caralho, mano, eu vi o filme, mas eu quero desver. Aí, viu? Cadê? Desver. É, eu vi, mas eu quero desrever. Então tu não quer rever de novo? Não, eu quero desrever ele, eu quero esquecer. Eu vi, mas... Então é só desver, porra. Oi? Então é só desver, porque desrever é não rever. É verdade, faz sentido. É desver, não, obrigado, Pedro. Obrigado, é verdade. Ah, foda-se, é ruim aquela porra. Então, mano, só que o pessoal teve um pessoal no próprio comentário do Omelete, de novo. O Omelete é o centro de merda, né? É. E eu pensava que era o MDM. Não, MDM, o MDM tem retardados, mas ainda tem um controle. São retardados na zoeira, né? É. No Omelete não, são reaças. E não, isso é absurdo. Teve um maluco que comentou como é que essa história de ditadura LGBT, mano, sério, na moral. Porra. É, sabe o que? É porque assim, tipo, antigamente as pessoas não tinham voz. Mesmo no público nerd, as mulheres não tiveram tanta voz quanto ultimamente. Então, eles acham ruim porque tá mudando o status dessa. Não sei dizer. Tá mudando o status dessa cultura. Sei lá. As coisas estão mudando e eles não queriam que mudassem. Eles queriam que continuasse do jeito vantajoso só pra eles, entendeu? Eu entendo, mas assim, é estranho porque, tipo. Não teve. Eu ao menos ouvi muita chiadeira, tipo, com a Rey no Star Wars. É, ou, mas é porque. Sei lá, a Furiosa no Mad Max. Eu acho que é porque, assim, elas são personagens que. Elas, tipo, elas não importam tanto a questão do gênero delas, entendeu? Já foi. Não tem um. Tipo, elas já nasceram na história como personagens daquele jeito e não teve uma mudança, sabe? Não foi como, por exemplo, no caso de. Pegar um personagem que já era de um jeito e modificar ele, entendeu? como no caso do Alan Scott, ou o caso do Wolverine no outro universo, entendeu? Saquei. Acho que o próprio não sei, Paul não sei Dameron, também. Acho que é o próprio Paul Dameron que pode ser gay, né, no próximo. Pode sair do armário, né? Eu acho que deu mais mimimi por parte desse povo aí do que a própria Rey, o protagonismo no feminino, no cinema e tal. Mas cara, pensem aqui, o que vai mudar no personagem ele sendo gay ou não? Então, isso é uma das justificativas que eu tinha pra dizer. Eu acho que assim, se for... Isso vale até pra questão quando mudam a questão racial do personagem. Eu acho que se isso, essa coisa que você tá mudando, se ela não importa, assim, se você consegue mudar isso e a história continua fluindo do mesmo jeito, eu acho que pode mudar, besteira. Eu acho que só interfere a partir do momento que isso pode atrapalhar a história. E eu, sinceramente, não penso em nenhum exemplo cabível disso, entendeu? Isso que eu ia perguntar, e quando ia atrapalhar a história? Tipo, aí quando atrapalha a história, mudaram... aí tem jeito. Tipo, mudaram lá o Rei do Crime no Demolidor do Ben Affleck. Aquele filme é ruim? Ele é ruim, ele é uma bosta. Mas ele em algum momento é bosta porque o Rei do Crime é negro? Não, né? Pelo contrário, eu diria que aquele Rei do Crime ele é muito bom. Ele é uma das melhores coisas do filme. É a melhor coisa do filme, cara. Não, tem a cena da elétrica lá no parquinho. Elétrica. Os caras estavam discutindo no Facebook do Asa qual era a melhor luta, né? Se era do Batman vs Superman ou do Capitão América contra o Homem de Ferro. Fui lá e coloquei o print da cena do Demolidor Elétrica na gangorra. Pô, aquela luta, porra, né? O problema é que não é o Demolidor, né? É uma mulher e um cego lutando. É, mas... Fazer o quê? No parquinho ainda. Sim, à luz do dia. Com as crianças... gritando lá, porrada. Não, as crianças estão jogando basquete. Só depois que ela finaliza ele lá, que as crianças chegam, cara, e sim, filma elas correndo em direção à luta. Então elas cagaram a luta inteira, só chegaram no final. Eu acho mais incrível, é porque se não me engano, o Ben Affleck, ele nessa luta, ele é um cego, todo mundo tá vendo que ele é um cego, e ele não está se comportando como um cego, porque ele tá vendo o que tá acontecendo. Mano, ele joga a bengala pra cima, faz posição de luta e pega ela no ar. Não faz sentido. Sabe, foda-se. Cara, foda-se. Caralho, que filme. Puta que pariu. Por que eu assisti aquela porra de novo na minha vida? Então. Calma, pô. A Netflix, ela se vingou por nós. Não, mano, eu assisti a versão estendida, tio, daquela desgraça. A Netflix não ajudou tanto. É assim. Ah, pô, a série é boa. Ah, a série é boa, mas porra, assisti a versão estendida daquela desgraça. Então. Ah, aí é culpa sua. É só sua. Só que, cara, eu acho bizarro essa parada de não! Não pode ter personagem gay no filme da Marvel porque é uma ditadura LGBT. Caralho, sabe? Se ocorresse uma ditadura LGBT, eu acho que a última coisa que os caras iam se preocupar é ter um personagem gay na porra do filme da Marvel, sabe? Eu lembro há um tempo atrás. Esse é o mesmo tipo de pessoa que vai votar no Bolsonaro, por exemplo. Eu lembro que tava conversando Acho que um mês mais ou menos atrás com uns amigos meus, e eles estavam falando sobre uma personagem de, se não me engano, era de Overwatch. E eles falavam também sobre essa questão da sexualização da personagem e tal, que achavam que era besteira e tal. E um desses nossos amigos, ele me deu uma forma diferente de... É nossos amigos? Eu pensava que era amigo só seu, é nosso, a gente conhece essa pessoa? Não, foi mal, não conhece não. Ah tá, beleza. Não, é porque assim, eu tava pensando no grupo e tal. Ah tá. Enfim, um desses caras, ele me deu uma... Assim, ele deu uma visão diferente de pensar. Porque assim, eu pensava realmente, pô, é besteira esse tipo de, assim, essa questão de, é só um personagem, é só um negócio de jogo, ou é só de quadrinho e tal. Só que isso mexe com a nossa questão, assim, o nosso subconsciente, sabe? Você pensa assim, que um personagem gay, ele não... Pra você não faz diferença. Só que quanto mais personagens gays aparecem, mais isso se torna normal, entendeu? E acho que até algumas pessoas vão confundir como se eu dissesse que isso é uma coisa errada, uma coisa certa. Eu tô dizendo que é uma coisa que é natural, porque hoje em dia é uma coisa... o público que a Marvel e a DC querem, e até que a mídia no geral quer atingir, não é mais simplesmente os homens héteros e brancos, entendeu? E cristões. Ele quer, e cristões e hétero não sei o que, e o caralho de asa. É um público mais abrangente. Cisgênero, patriarca, opressor. Isso tudo aí. Não são os eleitores do Bolsonaro, né? Não são os eleitores do Bolsonaro, não são os eleitores do Marco Feliciano, sabe? Os assinantes do canal do Nando Moura. Então, por isso que, assim, eu pelo menos, esse negócio de você colocar um personagem gay dentro de um universo onde ele não existia antes, assim, parece pouco, parece, mas é um começo de alguma coisa, entendeu? Por isso que tem muita gente que talvez não goste por isso, entendeu? Porque fica com essa idiotice de, vai, agora todo personagem de HQ vai virar gay, ou todo mundo vai virar gay, sabe? Eu acho que não, sabe? Eles só estão ganhando mais representatividade. E isso que irrita as pessoas. Mas eu não sei por que irritam, né? O próprio Bob, do próprio Homem de Gelo do X-Men, que acabou saindo do armário, né? Passado. É porque ele viu que eu não ia conseguir pegar a vampira, né? Nos filmes, ele falou, eu sou gay. Desistiu, né? Foi um trauma muito grande na vida dele. Ele percebeu que mulher é muito difícil pegar, vou tentar em homem que é mais fácil. Ah, mas esse caso de passar imagens da mulher nos games, o outro caso foi da Laura do Street Fighter também, né? Que a mulher, que não sabe, a Laura é brasileira, né? E ela é toda sexualizada e tal, como sempre, né? Só que aí qual foi a explicação da Capcom, né? Que faz a empresa. Falou que o cara que criou o Street Fighter, assim, tal, ele queria fazer uma personagem brasileira e que mora na favela do Rio. Aí ele foi em uma favela do Rio e foi ver como as mulheres do Rio lá na favela se vestiam. E aí, deu o que deu, né, a imagem. Eu vou colocar aqui no coloca no post aí, cara. Mas, assim... Mas eu acho que é comum isso, sabe? Todo personagem feminino em jogo, até por exemplo aqueles jogos de RPG em que o cara é cheio de armadura enquanto a menina usa um sutiã de ferro e só isso, e uma tanga. É, e isso é normal não só em jogo, em filme também, né? Pô, se você for ver o Conan e a Red Sonja, tá bom, o Conan, o Schwarzenegger sempre tá com a tanga de Tsechugo. Mas se for ver a roupa da Red Sonja também, né? Puta que pariu. Né? E isso em várias. Mulher Maravilha com o saiote dela. O saiote dela é maneiro agora. Tava com medo, mas ficou maneiro o saiote dela. Melhor o saiote do que aquele maiô bizarro, né? Ficou bom. Melhor do que o maiô. Inclusive, vou mudar agora o saiote dela no rebote pra ela ficar mais parecida com o do filme. Ah, mano, mas na moral, faz mais sentido ela usar o saiote de Amazônia do que ela usar a bandeira dos Estados Unidos como maiô, né? Isso nunca fez sentido. Porra. Ou então a bandeira da União Soviética, que eu li hoje. Redson, fui vermelho. Inclusive, eleitores do PT leiam Redson, que é uma ode ao socialismo. Eleitores, pessoas que gostam do Karl Marx. Quem estuda em faculdade aí de filosofia, essas coisas. Quem é de humanas, né? Leia. Quem é de humanas, leia. Falando nisso, eu tenho uma parada pra falar de uma galera de humanas que me deixou muito irritado outro dia no Snapchat. Pois não. A gente deixa pra depois. Não, agora fala. Não, deixa. Minhas implicâncias besta com a fita. Pode continuar. Mas tem um lugar no seu cu. Então, mano. Tá enchendo o teu, caralho. Essa parada da sexualização da mulher existe em tudo que é lugar, tá ligado? E é foda, assim. Tipo, elas têm que aceitar porque foi assim a vida inteira, tá ligado? E tipo assim, não pode ter. Não pode ter protagonista feminina forte porque, né? Sempre foram os homens que são os heróis e tal. Não pode ter personagem gay porque vai ter agora, vai ser a ditadura LGBT. É culpa tudo do PT, culpa do Jean Williams. Então, cara, é meio bizarro pensar assim, sabe? É tudo culpa da falta de TV Globinho, né? Outro caso, dos games que aconteceu foi no LOL. Que saiu uma personagem nova no LoL, que a menina, ela não é sexualizada, nem nada, é uma menina normal. Aí teve um jogador que ficou xingando, falando que queria uma mulher mais sexy e tal. E aí teve muito mimimi. Mas LoL não é referência pra muita coisa, né? Sabe, Mas foi um evento atual que aconteceu, cara. Uma pessoa que eu vi xingando um anime recentemente... E também foi... Todo mundo tá elogiando pacas o anime, vem elogiando. A única pessoa que eu vi tocando nesse tema foi a Mara do Mais de 8000, que foi no... Nanatsu no Taizai, exatamente. Na taradice lá do protagonista do Nanatsu no Taizai. Mas isso no Japão é... Tudo bem, mas não é porque isso no Japão que, porra, caralho, né? É uma coisa cultural deles, cara. Eu também não gosto. Acho que aquilo não diminui a obra, mas, tipo... Tem certo... E tipo, a gente tá, a gente já cansou de assistir. Realmente constrangido. Fazer o quê, cara? E a gente já cansou de ver personagens assim em anime, até o Master Kami, o Dragon Ball, todo. Ah, sim, normal. O Mag. O Japão é. Sim, o Mag. Mas então, esse é o erro. E por que, que o pessoal reclamar de gay tá errado? E a gente aceitar isso de boa do Japão é normal? Porque a gente já entra no âmbito cultural da coisa, né? Ah, cara. Exatamente. Então quer dizer que eu não posso criticar a cultura japonesa? Não, pode. Pode, mas você pode olhar com os olhos neles também. Eu, por exemplo, eu acho errado, mas tipo, eu não ligo assim de estar vendo e ter esse tipo de coisa, porque eu já tô acostumado a ver. Mas como assim olhar com os olhos dele? Ah não, a gente tem que ser tarado mesmo. Não, sabe? Cara. Não é assim, cara. Não é a cultura do Japão. É um nicho muito pequeno. Não, cara, não é pequeno, cara. Não. Desculpa, não é, mano. Pequeno. Desculpa, falar que o Japão inteiro é otaku não é, mano. Não é pequeno, não. Desculpa. Sabe? Esse pensamento que na televisão japonesa passa anime o dia inteiro não é meio assim que funciona. Tem programas bizarros. Passa Sentai também. Tem esse programa bizarro. Não, Sentai só dia de domingo só. E acontece, só domingo de manhã. E Kamen Rider, passa Kamen Rider. Que é depois do Super Sentai. Ou é antes, não sei. Horário de almoço, acho. Não. Não, é de manhã, não é? Não é não. Porque o Kamen Rider é um público mais adulto. Não é de manhã. Ah, é, deve ser adulto pra caralho. Não, mas comparado. Super Sentai é 12 e Kamen Rider é 15 anos. Super Sentai é Marvel e Kamen Rider é DC. É. Caralho, Kamen Rider é Black. Caralho, DC não. Kamen Rider é Zack, né? Schneider. Então, mano. Só que, cara, é bizarro pensar assim de que, ah, não, é a cultura do japonês eles serem tarados mesmo. Sabe? Não é, cara. Não é todo mundo que é tarado no Japão. Mas é um bocado de gente. Ok, mas mesmo assim, sabe? Ah não, não vejo problema nenhum no Nanatsu no Taizai eu ter um personagem tarado, porque eu já vi muito isso. Caralho, é tipo assim, ah não, tudo bem, o cara estrupa essa mina. Já li muita notícia na televisão que gente estrupa gente. Não tem nada a ver, eu acho que isso não tem nada a ver. Sabe, cara, eu acho incrivelmente bizarro o pessoal aceitar de boa personagem tarado em anime, aceitar personagem lolicon em anime, sabe? Eu acho bizarro o otaku que fica pagando pau pra personagem em 2D que aparentemente é criança, abraço Chewbacca. Então assim, cara, desculpa, eu acho bizarraço, assim. O cara que fala, não, pra mim tudo bem com o Nanatsu no Taizai, o cara que gosta de pegar no peito da mina, ou então aquele Sekono Crazer, né, que o cara ganha poder chupando o peito da mina. Caralho, sabe? Mas aquilo lá é outra coisa. É um público diferente, cara. Vai nem mencionar Queen's Blade, cara. Queen's Blade também, mas sim, Queen's Blade, Mag, o Mestre... Tá bom que o Mestre Kami do Dragon Ball é mais por parte da comédia, né? Assim como no Nanatsu no Taizai. É, então, eu falei isso agora. O moleque lá é pela tentativa de comédia, então, na verdade, né? Cara... Mas é uma comédia bizarra pra caralho. É, mano, sabe? E é estranho a gente ver uma pessoa só, de tantos sites da internet brasileira, criticando esse bagulho. Isso é logo a Mara. Assim... Desculpa, não ouvi. É que assim, a Mara fez um post desse do criticando na Nanatsu no Taizai por isso, tá ligado? E todo mundo jogou pedra nela, tá ligado? É, mas... Aí jogar pedra nisso tá errado, não saca? Eu acho que ela tem toda razão em criticar. Eu tenho um problema de chamar ela de ele, né? Porque eu não tô bem, a Mara. Oi? É que a Mara é homem. Eu não entendi. A Mara do Mais 8000 é homem. Ah. É o Mara, entendeu? É o Mara. Ah... É porque, na verdade, ela começou a escrever como Mara. O site ficou conhecido e tal. Aí, depois de um tempão, um cara descobriu, só Deus sabe como, descobriu quem era a pessoa por trás da Mara e descobriu que era um cara. Né? Cada um faz o que quer, né? Mas, ainda assim, todo mundo continua chamando ele de Amara. Mas ele fez de sacanagem ou o quê? Na verdade, ele fez de zoeira. Ele fez até uma promoção que era... Eu não lembro como é que era, acho que era de quem fizesse o comentário mais inteligente a ganhar uma foto da Mara, tá ligado? Aí ele enviou pra pessoa a foto da Mara Maravilha. Pô. Merecido, a pessoa mereceu. Então, cara, mas ainda assim eu acho bizarro o otaku que é curte Lolicon, que curte esses bagulho tipo Nanatsu no Taizai e tal. Cara, eu acho que é um reflexo, ser... cara. É, eu acho que a questão dele ser tarado é só basicamente pra tentar gerar uma comédia. Num anime que... Tanto que... É, cara, acho que ele comparar Fico no Quiz com Nanatsu no Taizai é complicado mesmo. É, pegar meio forte. Eu com o Caco nesse caso. Tem um episódio de Seiko no Quiz que é todo focado nelas comprando sutiã, saca? Não, mas ainda assim eu concordo com o Caco, velho. Ainda tem uma sexualização muito estranha naquele desenho. Sim! Não, tem, tem, claro que tem, mas isso tá na sociedade em geral. Em que porra saiu? Animação, assim, desenho já é bizarro, porque é uma animação, cara, não devia ser assim. A personagem não devia estar ali pra ser um objeto, deveria ser um personagem. E qual caralho de revista sai a porra do Nanatsu no Taizai? Não sei. Sabe? Ela é na mesma do Fairy Tail. Então é na Shonen Magazine? Sim. Sabe, é um personagem que gosta de pegar em peito de meninas, de personagens que não tem personalidade, né? Ela só tem peitos. Que revista publica? Não, ela tem personalidade sim. Publicação pra criança de 7 anos, velho. É complicado, cara. A Shonen Magazine é pra criança, assim como a Shonen Jump. A própria Fairy Tail também, ela faz essas sacanagens também de botar personagem assim, bem... O que é a Lucy, bizarro, né? Você lembra, acho que não sei se vocês assistiram o primeiro OVA de Fairy Tail. Aquilo ali é muito estranho, tipo, é muito forçado, velho. Ah, era tipo a história, se eu não me engano, é que. Eu não me lembro da história, mas eu lembro que a Luz passava, sei lá, dos 20 minutos de OVA, ela passava pelo menos uns 10 pelada. Então, cara, eu acho simplesmente bizarro, pessoal, que quando a gente tinha o final do Dollars. É, o Eti sempre foi a parada que eu mais gostava de bater. Não, peraí, ele vai renascer, ele vai renascer. Não, pra nós é finado, foda-se. É, eu faço propaganda aqui, caralho. Parecido, né? Se você parecido. Tá, galera... Vai renascer, caramba. Se... O outro tá enrolando. Eu tenho informação, o cara tem uns 4 planos de... Eita. Não, eu falo depois o que eu sei quando eu me dar o cast. Não vou fazer isso agora. Se você tá no grupo lá do WhatsApp dos caras, não vem defender nessa porra aqui, tá? Então, justamente por eu estar lá que eu tenho mais informação com vocês, porra. Fala a verdade, eles continuaram usando o mesmo grupo que a gente tinha feito antes, certo? Não me lembro. Pensou demais, tá hesitando. É porque assim, eu entrei depois no grupo do WhatsApp, entendeu? Então eu não sei dizer. E o do Skype eu nunca mais olhei. Então, é porque a minha pergunta era, se eles estavam usando o mesmo grupo que a gente usava antes que eu e o Luiz saímos, a pergunta era, você continuou lá porque você já tava ou eles te colocaram? Que eu me lembre, tinham me colocado. Então eles fizeram um novo grupo. Mas eu não tenho certeza não, viu? Eu sou... A minha faculdade já comendo meus juízos, cara, eu não consigo. Tira só. Então, Doutrinação marxista, né? Eu digo mais, hein, cara. Eu também fui convidado pra voltar aí pra lá. Você foi sério? Sério, eu falei não. Ah, aí, até eu fui convidado pra participar, cara. Só tu que tá na merda aí. Eu que tô na merda não, eu tô feliz, não vou voltar pra aquela porra, falar de anime. Olha, ninguém quer o carro por lá. Pau no cu dos animes, caralho. Pau no cu do Cavaleiro do Zodíaco, seu filho da puta. Ah, mas pau no cu do Cavaleiro do Zodíaco. Enfia a sua nota 5 no rabo, filha da puta. Então... Ah, não, mas o Kurumada merece mesmo. Eu tô falando do... Não do Kurumada. Vongola, cara. Vongola, desculpa, eu tô falando do Vongola, não do Kurumada. Vongola. É que a gente não pode falar o nome dele por contrato. A gente chama ele de Vongola. Você sabe por que Vongola, né? Não. Era no e-mail do currículo dele, era paulovongola@hotmail.com. Ah, tá. Vongola daquele anime? Do Reborn, é. É, do KTQ. Aí, o cara que coloca... O cara que me coloca Vongola no e-mail que ele utiliza pra currículo de trabalho. É vergonhoso, cara, é vergonhoso. Ele tá errado, né? E a namorada tem que insistir pra ele mudar. A namorada na época tem só que pergunta, insistir. Só pergunta, essa parte não vai. Vai ser cortada. Pode, né? Eu sei uma das razões do Temer, né? Depois eu conto. Depois eu conto. Cara, eu tô sabendo também de umas tretas aí. Então depois... Vamos acabar a gravação, eu quero saber dar um zoeiro. É, então... Ah, você tá sabendo que ele deu umas risadas no momento inoportuno... Cala, né? A boca, deixa eu falar dos animes. Então, mano, quando a gente tava no final do Dollars, cala a boca, Alex... Eu pensei que você ia me interromper de novo. Quieto, porra. Eu sempre larguei o pau em Eti... Por causa disso, tá ligado? De sexualização de personagens infantis, tipo aquela bosta daquele MM, sabe? Sim. Aquela desgraça da... Ah, caralho, que anime ruim do caralho, vai tomar no cu, mano. Ele é muito bizarro mesmo. Caralho, a menina... Mano, caralho, o moleque é sadomasoquista, mano. Não, tipo, se fosse uma Boku história sobre um sadomasoquista também, né? E explicando... Só que então... Assim, se fosse simplesmente uma história de um sadomasoquista explicando como ele sofre, como ele não gosta de ser isso, sabe? Se ele tentando se tratar, beleza. Mas é muito retardado a história. Eu discordo do que o Pedroca falou do Boku no Pico, eu repeti ele, mas eu discordo. Porque assim, o Boku no Pico, ele é pra um grupo exclusivo, sabe? É. Ele é pro público que gosta daquilo, sabe? Já o Nonatsu no Taizai ou o MM... Tá bom, o MM, ele era mais seinen, né? Ele sendo uma revista mais séria. Mas o Nonatsu no Taizai, por exemplo... Caralho, ele sendo uma revista pra criança. Eu acho o seguinte... Eu não cheguei a ler ou assistir o Boku no Pico. Ele é sexualizado? O Boku no Pico é um yaoi. Não, não sei. Eu tô perguntando se, tipo... Eu tô perguntando isso. Realmente, se, tipo... Se pra o público dele é erotizado? Porque se não for, eu acho que não é. É, sim, o cara come um moleque lá, aquela porra. Não, mas se for só por isso, pô... Se for só por isso, tem muita história que acontece. É que o problema é que o moleque é o moleque. Ele parece que ele é menor de idade. Ah, tá. Aí é pesado. É, então. Por isso é, que mas o menino falo... também é. O, não é? O outro lá? O outro. Mas parece que o outro é bem mais velho que um. Parece que um é uma criança, tá ligado? E o outro é mais velho. Tipo, um é uma criança, o outro é um adolescente. Ah, então é de boa, pô. De boa, né? Foda-se, caralho. Eu pensei, não, o jeito que você falou era, sei lá, uma criança com aquele ex-BBB que foi preso. Pra mim pareceu isso quando você falou. Não, é porque assim, o Boku no Pico, eu não assisti o Boku no Pico, eu vi o videoquest do Boku no Pico. Eu também, foi engraçado pra caralho. Tem cena, e eles mostraram alguma cena, mas eles censuraram, né? Que como um bom yaoi, não sei se todos os yaoi são assim, porque eu nunca assisti um yaoi, mas tem partes bem hentai dele, tá ligado? Tem penetração na parada, tem cena do moleque chupando o cara. Mas mesmo assim, aí... sabe? Não é... Não... Boku no Pico não passa na televisão japonesa. Sabe? Aquela não, porra... Eu acho que assim, tipo, se a sexualização... se ela não é de forma gratuita e se ela tem uma explicação no mínimo crível ou sensata pra história, até dá pra desculpar e deixar passar. O problema é quando tipo, se torna uma futilidade, se torna tipo a parte da história é só pra isso, entendeu? Como no caso do exemplo que a gente passou. Só que eu lembro que eu tinha na época que eu escrevi no blog do Luigi ainda, eu tinha recomendado um mangá chamado Haru Yokoi. Ele tem... Tipo, ele tem certas cenas que são bem erotizadas, mas ele é uma história adulta e ele é uma história que aquilo tem importância pra história, porque aquilo reflete depois no que vai acontecer adiante, entendeu? Pelo menos... Eu tenho uma pergunta aqui. E no caso de Kill la Kill, onde é que entra a sexualização? Eu acho que justamente por elas não usarem quase nenhuma roupa quando elas se ativam, né, no negócio, aquele poder. Não, mas eu tô falando assim, ela essa é pra ser assim, é questão de ser pelo lado cômico ou pelo lado do anime ser aquele anime mega exagerado e... O Kill la Kill é por ser eu mega exagerado. Eu acho que é mega exagerado porque aquilo não, tipo, aquilo não engrandece a história, entendeu? Tipo, se depois que elas ativassem o Junketsu, o Senketsu, elas virassem, a roupa delas virasse uma cor de freira, a história continuaria igual, entendeu? Não, assim, o meu problema não é nem esse. Começo que elas põem, só isso. O meu problema é que, assim, o Kill la Kill, ou Tengi Toppa Gurren Lagann, por exemplo, que tem a Yoko, né? Ele é um anime, que ele começou como anime, né? Só depois ele se tornou mangá, feito pra um público mais velho. Ponto. É. O Nonatsu no Taizai, não. O Mag, não. Sabe? E isso é bizarro pra mim. Tem um anime, eu não lembro, juro que eu não lembro qual era o anime, eu já tentei muito lembrar o anime. Que ele passava num horário bem cedo no Japão, ele tinha uma história de aventurinha e tal, e tem um cara que ele era pedófilo e ele andava o anime inteiro com uma menininha, sabe? Ele era tipo coadjuvante do anime, mas direto ele tava com uma menininha. E ele tentava pegar a menininha e a menininha dava lição de moral nele. Sabe? Então, caralho, que porra é essa que eu tô vendo? Então, assim... Mas eu acho assim, você não tá batendo só na tecla de ser uma coisa pra criança ou pra adulto, quando na verdade tem, assim, eu tenho esse problema, mas... A sexualização tem mais problemas além disso do que sim, isso, entendeu? Sim, não, sim, é porque em anime eu acho mais bizarro, porque assim, se o cara quer ver hentai, é azar dele. Porra, eu não veria essa desgraça, né? Se eu quero ver um pornô, ver com uma mulher de verdade. Agora, se o filho da puta quer ver hentai, quer botar uma punheta vendo Sekono Crazy, aquela desgraça em história, vai lá, amigão, sorte sua. O que eu acho bizarro é ter a sexualização em personagens que não eram pra ser, que eles estão lá só por causa de motivo cômico, tipo a mina do Natsu Taizai ou a Lucy, sabe, que são coisas desnecessárias, em coisas que mas são... ambos casos são desnecessários e são bizarros, entendeu? Exato, mas eu tô concordando com você, assim, são casos bizarros, são casos desnecessários e do nada, tá ligado? Do nada ele aperta o peito da menina com coisas pra criança em personagens que não mereciam, que não precisavam ser isso, sabe? É tipo a história da Mulher Maravilha usar maiô porque quem mais compra HQ é homem. Não, precisa disso ter uma Mulher Maravilha, mas não, a gente tem que colocar essa porra, sabe? Não ouvi tudo porque deu uma travada aqui, então, mas beleza. Foda-se, eu vou repetir. Eu acredito, vai, eu acredito. Não, quero... não, também não. Foda-se, vai, continua essa E aí, vem a pergunta, cara, o que é ser nerd, sabe? Ser nerd hoje é ser machista, ser preconceituoso pra caralho, homofóbico, porque é o que parece, sabe? É tipo, você votar no Bolsonaro, a gente votou pro Bolsonaro, caralho. Sabe, parece que o pessoal se galga nessa de, ah, não, eu sou nerd, então só eu conheço sobre HQ, eu posso falar que o personagem não é gay, então é um erro pra história ter um personagem, foda-se se o cara é gay, sabe, não vai influenciar em nada. Teve um comentário, acho que foi no Omelete também, que eu achei muito bom. O cara colocou assim, mano, sério, eu não me importo se o cara é gay ou não, vai ter o Thanos na porra do filme, eu não tô ligando mais pra nada. eu acho que, como eu disse, eu acho que se importa. Ah, pronto, veio um exemplo agora daquilo que eu tava falando. Se a história, tipo, se modifica a história a ponto de ficar estranho pro próprio personagem ou pro universo dele, aí pode ser deletério. Eu tava lembrando do caso do Alan Scott ser gay, porque ele tem filho na história, entendeu? E isso virou uma confusão desgraçada na época, porque ninguém sabia como é que eu ia introduzir o filho dele da história, porque se ele é gay, ele não tem filhos, entendeu? Ele não foi atrás de uma mulher pra ter um relacionamento e isso gerar um filho, entendeu? Não, ele não pode ter ido moleque e tempo depois ter se apaixonado pelo cara? É, mas então, aí teria que montar essa história, entendeu? E aí... Você entendeu que, assim, seria uma confusão grande demais pra ter que explicar uma coisa apenas por uma escolha editorial? Que sejamos francos, Alan Scott, aquilo ali foi uma questão muito mais editorial, mano, do que... Vamos pensar numa história boa pra isso, entendeu? Copia Dois Homens e Meio, tá valendo. Hã? Vai, eu quero ver onde isso aí vai dar, vai. Não, eu tô zoando só, caralho. Ah, cara, fala aí, fala disso, tem um episódio que você tava vendo no South Park hoje que foi... Muito engraçado, o Cartman, ele tava tirando foto do Butters dormindo com bosta no bigode e tal. E aí ele tirou uma foto dele chupando o pau do Butters com um walkie, tá ligado? Tipo, ele tipo, pô, será que eu chupando o pau do Butters eu sou gay? Aí tipo, o Butters chega e fala... Aí tipo, o Caio chega e fala, ah, mas pra você reverter isso é só você deixar o Butters chupar seu pau. Aí ele foi lá falar na casa do Butters, quando o Butters foi começar a fazer um boquete do kart, aparece o pai dele que fala fala pro Butters que ele é um bicurioso. Ai, caralho, foi foda. Aí ele entra numa igreja que mas faz. Por que o Cartman chupou o pau do cara? Pra zoar. Ah, é, pra zoar, tá ligado? Tipo, já pensou? De criança, tá ligado? Já pensou? Tipo, zoeira, né? Eu vou fazer brincadeira. Zoeira, tipo, eu tirei foto dele com negócio de menstruação na boca. Bosta de gato na boca. E, ainda bem que o conselho foi: é só ele deixar você. Ele chupar você. Já pensou se fosse assim? Não, você vai ter que deschupar ele. Você coloca a boca e de novo. Aí qual foi a solução do pai do Burns pra, entre aspas, curar o filho de ser bicurioso? É levar ele pro acampamento cristão pra crer. É, cara, eu sei que o Cartman não é zoeiro, mas aí já tá. Aí o cara já. Eu acho que ele não pensou só na zoeira, não, viu? Ele pensou. Não, com certeza. Tem várias coisas. É uma puta crítica social, velho. Caralho, sabe uma puta crítica social que eu vi esses dias? Era. Eu tava reassistindo o Monty Python, lembro, na minha infância. E tem uma sketch do Monty Python que eu não tava entendendo porra nenhuma até a metade da sketch. Que era metade da população da Inglaterra. Não, metade não, um terço da população da Inglaterra queria virar rato. E que. Aí as pessoas que são normais estavam. Criticando os ratos, primeiro criticando os ratos nos jornais, depois batendo nos caras que queriam ser ratos na rua, e depois começaram a entrevistar os ratos pra tentar entender por que eles são ratos e o que eles fazem nas festas de ratos. E só depois eu entendi que era tipo homossexuais, tá ligado? O porquê eles tornaram homossexuais e o que acontece quando tá só homossexuais em volta. Eu achei do caralho, tá ligado? O Monty Python é foda. E tipo, genial, sabe? Tipo, o Cartman chupa a rola do cara. É mancada. Sei lá se é mancada. Você quer chupar a rola do cara, deixa ele. No pancada eu não sei, mas acho que... quer chupar a rola do cara, não, chupa, ué. Vai lá, mano. Boa sorte. Eu não vou ser o Nando Moura aqui também pra falar que o cara não pode chupar a rola do cara. Vai lá, chupa lá, mano. Boa sorte. Não, o que eu achei engraçado. O respingando em mim, zoeira. Tá ligado? Tá suave. O que eu achei engraçado foi essa parte do vou fazer na zoeira, vou fazer na brincadeira. É, sabe? Tipo, ele foi na maior agilidade de criança mesmo, tá ligado? É tipo viado enrostido, né, cara? Que fica. Caralho, olha o comentário preconceituoso aí. Viado enrostido. Não, mas não é um podcast sobre isso, então. Aí está sendo preconceituoso de merda. Vamos fazer na zoeira, então. Tá bom, então. Mas porra, vocês entenderam, vamos se foder. Então, mano, eu queria entender de onde vem tanto ódio contra gays e contra mulheres ganhando destaque no mundo. Porque a sociedade é tão acostumada por eles serem a minoria, que quando isso acontece da minoria subir, né, estar no mesmo patamar, as pessoas ficam meio... No mesmo caso da classe baixa, hoje em dia é classe média, né? Os negros, baixa, né? Antigamente, os negros é a classe baixa, né? Que acabou virando a classe média de hoje, né? É, sempre tem esse olhar, sabe? Tipo, por que esse cara tá aqui? Não é pra esse cara tá aqui. Porque sempre tava lá embaixo. É, eu acho que assim, tipo, a partir do momento que... Né? Por exemplo, vamos usar o exemplo do nerd, já que a gente tá falando sobre nerd. Eu acho que assim, a comunidade nerd no geral é muito machista, é machista pra caralho. Isso ninguém pode negar. Mas desde muito. Desde quando. Exatamente, se não fosse machista, Alex, provavelmente as editoras de games, sei lá o quê, não estariam super sexualizando os personagens e tal. Sim, exatamente. Assim, como eu tava dizendo. Exatamente, eu concordo. Mas assim, eu acho que é pior no caso do público nerd, porque tem outras. Classes da sociedade em que as mulheres são mais aceitas do que nesse grupo, entendeu? Porque desde quando a gente é muito novo, a gente sofre com esse tipo de coisa. A galera que gosta desse tipo de coisa, ela sofre, ela é excluída em muitos casos. Ela é tipo como se ser nerd fosse uma conquista essa pessoa. E aí a partir do momento que uma outra pessoa que tem, tipo, alguma minoria que já pode ser aceita em outro grupo ou não, ela fala que tem os mesmos gostos que o seu, esse tipo de gente acho que se sente invadida, sabe? Como se o mundo dela, que ela lutou pra entender, pra ser dona dele, entre aspas, tá sendo invadido por essa outra pessoa, porque essa pessoa tem outros gostos, entendeu? E aí fica uma agressividade de idiota e infantil, pelo menos eu acho isso. É porque, sabe, é bizarro o que os caras falavam das Minutos Costa Fantasmas, ou o que os caras falam do personagem... provável personagem gay da Marvel, sabe? Que nego já falou que é lixo, que nem assistir. Caralho, sabe? Eu acho que o pessoal tem medo. Cara, não é porque vai ter um personagem gay na Marvel que vai pular na tela o vídeo lá do pai de família que o cara colocou no Fala Que Eu Te Escuto. Não é assim que funciona a vida, sabe? O que o cara fez? Você não gosta mais dessa história, não? Não. O cara entrou no Fala Que Eu Te Escuto pelo Skype, lá o programa do pastor, e começou a trocar uma ideia sobre o atentado que teve na Bélgica, né? Sim. Acho que o cara mora na Bélgica. Ele falando, ah, vou botar aqui um vídeo que eu fiz. Ah, o vídeo que ele botou foi a cena do pai de família, do cara comendo outro. Atiraram rápido, assim, colocaram na cara do pastor. Mas a segunda, ainda bem que é de noite, falar que eu discuto, ninguém liga, né? Porque tipo, senão... Não, mas porra, caralho, mostrou a cena, por 2 segundos você consegue ver o cara comendo outro. Pai de família gritando, isso, porra, ai, caralho. caralho. Então, sabe, a Marvel não vai fazer isso, velho. Então, você tá vendo a cena de luta, do nada, fala com o Capitão América comendo o Bucky. Não vai ser assim, sabe? Não é Deadpool essa porra. Não, cara. Sabe, eu não entendo essa raiva, esse medo que o pessoal tem do gay ter o espaço dele na sociedade, da mulher ter o espaço dela na sociedade. Não tem, eu acho que não tem explicação. É simplesmente a pessoa ouviu isso a vida inteira. Pode ser também uma outra teoria. A pessoa ouviu isso a vida inteira, que mulher não deve fazer isso, mulher não deve fazer aquilo. E isso ficou enraizado na cabeça desse idiota. Eu acho. É tipo um imbecil lá do que eu conheço, eu ia falar de onde era o imbecil, ele ia se identificar, melhor deixar quieto. Tipo um imbecil que eu conheço, que um dia a gente tava discutindo, eu nem sei porque a gente tava discutindo aquela merda, de gays poder adotar crianças, né? E ele tava, não, que é um absurdo, porque a criança vai ver coisa errada. O cara, eu fiquei pensando, o que é ser gay? Não, foi. Podcast, não foi no podcast. Foi na minha vida social, no local onde eu não posso falar qual é, porque você não identifica, né? Ah. E ele, não, que é um absurdo. O que, que essa criança vai aprender com esses pais? Não sei o que. Eu falei, mano, eu vou aprender que são duas pessoas que se amam, velho, e que estão dando uma casa pra ele, que estão dando uma educação pra ele. Ele, não, mas o que, que essa criança vai ver no dia a dia? Eu não sei o que, que o cara tem na cabeça do que é gay. Pra, acho que o cara pensa que gay se come o tempo todo, tá ligado? Não, não tem vida social. A não ser se transarem. E usando essa lógica também do cara, tipo, a criança vai ver coisa errada. Ele vai ver o que o pai e a mãe fazem, o que o pai e uma mãe fazem. É que o cara sabe? Fala. Tipo, os meus pais, pelo menos, eles não se comiam na minha frente. Ainda e bem, eu acho, né? Que um gay não vai fazer isso. Eu acho que um casal gay não vai fazer isso. Exato, mas na cabeça do cara. Então, é tipo como uma criança que é adotada por gay, fosse aí na rua, vai pegar o primeiro amiguinho lá fora, tirar a calça do moleque e já rabar o moleque, tá ligado? Não é assim que funciona a vida, velho. Se bem que já aconteceu um caso, viu? Eu te pego lá fora, caso disso aí. Ah, porra, aconteceu um caso disso aí. Quantos casos tem de moleques que pegam menininhas, sabe? Não, pô. Não, eu tô falando a brincadeira, mas você sabe que aconteceu esse caso, né? Porra, não fode. Aconteceu esse caso. Tipo, o cara chegou num casal e. Eu vi até no canal do Cauê Moura, se eu não me engano, essa história. O cara chegou num casal que tava passando, ele rendeu a menina. Ah, eu vi, era a segurança do shopping. Eu vi. Exatamente. O cara rendeu os adolescentes no shopping, prendeu a menina numa cabine do banheiro, prendeu o namorado dela no outro, foi lá e chupou o pau do moleque. Exatamente, cara. Eu vi essa história. Como é que foi que ele chamou? Já aí, chupador? Não foi um bagulho assim? Não lembro. Mas foda-se, foi engraçado. Então, só que, caralho, o pensamento que o cara tem de um casal gay é muito errado, sabe? Se bem que o cara é da igreja também, né? Então, mano, né? Mas então, mano, a pergunta que eu deixo no ar é: o que é ser nerd hoje pra vocês? Agora que chegou na pergunta, porra. Não, aqui é o Vortex Nerd, né, cara? Que é Vortex Nerd, moleque? Que é as perguntas, as respostas vêm antes e as perguntas vêm depois. Ou então não vem, né? Então, só que assim, eu acho bizarro, porque o nerd normalmente era, em tese, era pra ser o cara inteligente, né? E não o cara que tem mente fechada e não aceita as pessoas, sabe? Veja bem, inteligência não garante sapiência. Faz sentido. Sabedoria. Faz sentido. Porque assim, normalmente o nerd é o cara que era excluído, não que exclui. Eles estão querendo revidar isso que foram feitos com eles durante o tempo. Mas eles têm que revidar com os fortões, não com os gays e as mulheres. Ah, não sei, então. É porque os fortões eles não podem revidar, então tem que revidar com quem dá, sabe? É que eu não sei, mano. Eu fico muito chateado com o que tá se tornando o público nerd. E não é nem nessa questão do machismo ou homofobia. É que eu vejo uma galera que vai muito fácil pelo comentário dos outros, sabe? Tipo, ah não... Isso tá generalizado, isso não é só no mundo nerd, não. Sim, mas assim, eu tô falando mais do mundo nerd, que era o cara que deveria pensar, né? E ele é um cara que vai muito fácil pelo comentário dos outros. E tipo, eu vi um cara comentando no trailer do Caça-Fantasmas que ele pratica... Não lembro, na verdade, se foi do Caça-Fantasmas. Foi no trailer whatever lá. Que, basicamente, ele escreveu o que o Azaghal falou no vídeo, sabe? Falando do filme. Então, assim, caralho, se você é um nerd, se você é o cara que era pra pensar, você ser tão... ser fácil e influenciável assim não tá meio errado? E perigoso? Sabe? De novo, inteligência não significa sabedoria nem sapiência. Mas essa questão de você ser influenciado pelos outros não entra na parte de inteligência? Sabe, entra o cara, mais o cara, na parte de esperteza. O cara não sabe pensar por ele mesmo? Entra mais na parte de esperteza também. Inteligência é uma coisa muito relativa. E o cara... Tem vários tipos de inteligência. Não, mas eu não tô falando de inteligência Einstein, ser um puta físico. Eu tô falando de inteligência na parte do cara pensar por si só, sabe? De tipo, caralho... Puta físico, a inteligência é bambam, viu? Trapézio descendente. Então, tipo assim, caralho, sabe? É perigoso pra caralho uma galera, uma geração inteira, ser influenciada fácil. Sabe, chega um puta que nem o Bolsonaro e, sabe, esse cara sobe no poder porque ele influenciou uma galera, sabe? Isso é perigoso pra caralho. Isso é verdade. Essa geração, a galera que fala, não, volta à ditadura militar, ela tá sendo influenciada por um cara que ele era do exército, por um cara que ele é cristão, deve curtir a página hétero com orgulho, sabe? E que falou que o filho dele bem educado não casaria com gays ou com negras. Olha, mas eu acho que essa questão de religião tem a ver, mas não diretamente com essa história, assim. Porque nem todo cristão é assim. Sim, concordo plenamente. Ainda bem que não são, né? E a pessoa, se o Vaticano incentiva o pessoal a pegar em armas? Esse âmbito de gente que é doutrinada pra fazer esse negócio de volta, de dormir, ele tá distante. Tem outro lado, que a galera que é doutrinada vai dizer que o Dilma foi louco. E Dilma tava certa aí o tempo todo e já tem que voltar, sabe? Mas, então, isso cai no âmbito das pessoas que são facilmente influenciáveis, tá ligado? É, e hoje o mundo tá cheio disso. O que é perigoso pra caralho, sabe? Demais, com certeza. Tipo assim, é um exemplo bem bosta. Prometheus é o pior filme que existe na face da Terra? Não. Não é? Existe Super Mario. Mano. Dragon Ball Evolution. Existe Luz. Avatar. Existe Luz. Então, mas por que... O Jovem Nerd falou mal do filme. Aonde você anda em rede social brasileira e falar de Prometheus é basicamente quanto você que eu tô vendo na opinião do Jovem Nerd, sabe? E isso é bizarro. Tipo o Luigi. Luigi gostava do Vingadores, era de outro. O Azaghal falou mal e ele parou de gostar. Ah, nada. Já chamou o Wiltro de boboca no podcast. Já sabe, então assim, esse pessoal que é facilmente influenciável, foda. Ah, mas ele tá bem melhor, pelo menos. Ele tá bem melhor agora, ele tá se curando. Quem, o Luigi? O tratamento tá... É porque a gente não tá gravando ultimamente, pra saber, né? E porque a gente tá gravando antes de sair o podcast do Jovem Nerd também, né? Batman versus a gente gravou antes dele sair. Verdade. A gente tem que continuar fazendo isso, senão o Luigi vai ter uma recaída. Inclusive, o cast de Guerra Civil do Vortex não saiu ainda, porque não saiu do Jovem Nerd. Eles falaram que não vai sair. Não vai ter... Ih, fudeu, então a gente também não, né? Então, eu tenho medo desse pessoal que é facilmente influenciável e se diz que é nerd e caralho, sabe? Mas também, por outro lado, deve ser legal pra caralho você influenciar as pessoas. Verdade. É caralho. O Globo tá aí provando isso, que influenciar é facinho. Então, que a Globo influencia pra caralho, sim, influencia. A grande mídia influencia, não é só ela. Então... A grande mídia influencia. É, faz sentido. Abraçadão. Vão ficar pendendo só pra um público nerd. Acho que essa parcela aí desses bobocas, aí, bobocas, né? Bobocas. Bobocas, esses energúmenos. Ultron. Os Ultrons da vida, é uma pequena parte, cara. Ou Bolsominions. Eu diria que vai, dos 100% que tem assim, vai uns 10% desses povo idiota aí. Eu não entendi essa sua conta. De 10%, de 100% desse povo aí. 10% desses babacas aí, esses babacas de hipócritas. Que babacas, caralho? O Luiz fazia jornalismo, né? Pô, só uma pergunta, o Luiz fazia jornalismo, né? É isso. Tá explicado. Pô, tô ficando aqui, tomando seu conta, bem fácil. Conta não é a área de vocês, cara. Não, cara. Nunca foi. É tipo aquela menina que é de contábeis que ela tava falando mal do Sérgio Moro. Mas por que ela tava falando mal do Sérgio Moro? Porque ele não foi eleito, ele ganhou 80 mil por mês e ele quer fazer a Lava Jato para que as grandes empresas americanas possam vir explorar o petróleo no Brasil e a gente tem que botar uma revolução socialista no Brasil para limpar o Brasil disso. Calma aí, na cabeça da menina então, o plano do Moro é fazer o Lava Jato para as empresas americanas entrar no Brasil e ter uma revolução? Não, a solução pra isso é ter uma revolução socialista. Ah, tá, entendeu? Eu pensei que no final de tudo o plano genial do Moro era até a revolução. Tem que ter ouvido. Caralho, essa menina tá exigindo House of Cards pra porra, hein, mano. Né? Tem que ver o vídeo pra te entender o que ela disse. Nem eu entendi direito. Mas... Eu não quero entender essa pessoa. Como se algum país do mundo tivesse vivendo bem de socialismo, né? De comunismo. Assim, como se algum país do mundo tivesse vivendo... Bolsonaro. Falou o Nando Moro agora, né, tio? Caralho, mano. Ei, bota uma menina assim, Bolsominho, vai ser bom. Caralho, mano. O cara vai deixar só o socialismo mesmo. A Inglaterra. Cadê o João? Cadê o gente dele? O João é anarquista. Não, pô, ele tá meio pendendo pro socialismo também, cara. Ah, é o João. Não, o João é anarquista. Porra, ele não pode se pender, caralho. O João é anarquista, mano. O comunista era o Vongola. Puta que pariu. Que votou na Luciana Genro. Cara, eu não defendo o comunismo. Porque eu nunca vivi no comunismo, então eu não sei como é que é, né? Eu acho que o João também votou. Não, o João é anarquista, o João não pode votar. Ele vota nulo. Não, mas ele votou na Dilma, porra. Ele quebra um. Caralho. Ele quebra um. Ele quebra um e o cara, o cara, o cara é anarquista, mas ele vota. Tem um negócio errado aí. É tipo você então. Ir rezar, né? Pois é. Caralho, tá tudo errado nesse mundo, velho. É a mesma lógica que você mandar um vegano comer carne de peixe, porra. É tipo você convidar um vegano pra comemorar seu aniversário numa churrascaria. Não, mas aí ele pode ficar comendo só salada mesmo. Não é churrascaria que são contra veganos. Existe. Não sei. Se o Bolsonaro quer. Existe algum estabelecimento que é contra pessoas entrarem dentro dela? Tem a placa na frente, né? Não entra cachorros e veganos. Até o McDonald's abriu lanche vegano, não foi? Criou lanche vegano? Mas é o capitalismo, moleque. O capitalismo é assim que funciona. É lógico, porra. Então, é isso que eu tava falando com o Luigi, cara. Enfim, vamos continuar essa porra, vai. Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, é do pessoal que é facilmente influenciável, tipo o Luigi. Sabe? Eu falei, eu tenho medo dessa galera, assim, que é porque o Jovem Nerd falou, porque o Omelete falou, é minha opinião também. E se ainda tá em conceito de filme, HQ, tá bom, ruim é quando isso se torna político, sabe? Tipo o Nando Mouras, ou Bolsonaro, ou Olavo de Carvalho, ou sei lá, Lulas, Tamers, né? Temer, porque o Temer já vai influenciar a pessoa a fazer ritual satânico, já vai, né? Ou assistir Digimon, né? Rodar o disco da Xuxa de trás pra frente. Eu acho mais fácil ele assistir Digimon. Será que vai ser o hino nacional daqui pra frente? A música da Xuxa de trás pra frente? Ou se a gente tocar o hino nacional de trás pra frente, a gente também toma uma mensagem subliminar. Vai botar, vai instituir o jogo nacional, o Yu-Gi-Oh sendo jogo nacional. As Olimpíadas do Temer é jogo do copo. Ah, vai estar nas Olimpíadas. Brincadeira do compasso. Aquele tabuleiro Ouija. E pensando melhor, acho que não deve ter mensagem subliminar de trás pra frente do hino, né? Deve ser normal mesmo, porque ninguém entende o que o Duque Cidade escreveu naquela porra. Deve ter uma mensagem subliminar normalmente. Normalmente, né, exato, porque ninguém consegue cantar aquela desgraça. Se virar o hino de trás pra frente, ele começa, a gente tem. Faz sentido, né? Se virar o hino de trás pra frente, faz sentido, talvez. Caralho, maldito Duque Estrada, filha da puta. Enquanto os franceses estão lá com a Marcelese francesa falando pro povo pegar em armas, a gente tá aqui deitado eternamente em berço esplêndido. E você tá achando ruim? Do quê? Dormir é bom. Ao sol de um mar, a luz, um céu profundo. Tá na sombra, ó. Ainda tá deitado na sombra. O brasileiro é preguiçoso pra caralho, até no hino, né, mano? Vai tomar no cu. Porra, não. Porra, velho. Isso aí tá. Qual foi o primeiro lugar que o nego chegou aqui? Na Bahia. Ó, o preconceito, mano. Aí, outro preconceito. Preconceito, velho. Caralho. Tadinho, não, não. E pra onde é que eles foram depois? Qual foi a segunda capital depois da Bahia? Rio de Janeiro, que aí já era com os malandros, já tentava dar uns golpes e tal. Aí aprenderam. Errado, né? Aí aprenderam e foram pra Brasília. A gente errou o caminho todo, né? Se a gente tivesse chegado, tipo, na Paraíba, já tinha cangaço? Pula. Vai se fuder, cara. Se chegasse na Paraíba, Ceará, aquela parte ali que o pessoal já é mais arretado, o Brasil ia ser tipo Iraque, tá ligado? Ia ser tipo Mad Max. Não, ia ser tipo Alto da Compadecida. Os índios devem ter ficado bolados quando os portugueses chegaram, né? Tipo, caralho, como é que essa senhora tem bigode? Nossa senhora. Isso porque realmente, era um podcast pra falar sobre preconceito aí. Eu sou portuguesa, porra, eu posso falar. Eu tenho preconceito com as piadas do Caco. São muito ruins. Ah, falou o cara que fez uma piada machista agora há pouco. Pô, mas não foi mais engraçada. Eu nem lembro qual foi a piada. Aí entra numa questão, só porque é engraçada é correto? Boa pergunta. Boa pergunta. Qual é o limite do humor? Mas qual é o limite do humor? Porra, de novo, então, caralho. Eu posso começar dando a minha opinião sobre isso? Por favor. Arrocha. Eu acho o seguinte, eu sempre fui um grande defensor de humor negro. Eu gosto muito de humor negro. Humor negro. Ele é um de todos os... pronto. Que merda. Não, mas falando sério, assim, eu gosto muito de humor negro. Só que eu... Então, tipo, eu sei que não é uma coisa que deva ser mostrada pra todo mundo, sabe? Porque... O humor negro, como o próprio nome diz, ele vai ofender alguém. Tipo, tô falando muito tipo, eu tenho que parar com isso. Tipo. As pessoas... Sempre vai ter um... eu tô me segurando pra não falar tipo. Mas assim, toda piada de humor negro vai acabar respingando em alguém. Alguém vai ficar ofendido. Então eu acho que é o seguinte, o limite do humor tá até onde você consegue ser engraçado sem ofender a pessoa que tá escutando a piada, sabe? Se a piada tem seus públicos, e se você não é o público-alvo dela, eu acho que é melhor que ela não seja contada pra você, entendeu? Não como uma forma de censura, mas uma recomendação pra evitar dor de cabeça. Mas como evitar isso? Ou então isso? Tá com foda-se. Mas essa, como fala evitar mesmo. Isso? Aí você tem que ir pelo contexto da situação. Você não faz uma piada machista pra uma mulher, por exemplo, sabe? Você sabe que aquilo não vai ser engraçado pra ela, vai ser ofensivo, entendeu? Do mesmo jeito, você não faz uma piada sobre o nazismo pra um judeu, sabe? Então, por aí vai. Então o Danilo Gentili, por exemplo, que... tem que fechar o programa dele. Tem, ele deveria. Bem que o Danilo Gentili, até o Papa deve querer bater nele, né? Ele falou uma coisa que realmente eu fiquei... Ele... O Roberto Justus, Tupetudo, falou... Criticou o Danilo Gentili uma vez porque o Danilo Gentili fez uma piada de judeus, né? E a avó do Justus era judia, fugida da guerra e morreu no campo de concentração e tal. E aí o Danilo Gentili respondeu falando que o pai dele morreu de infarte e ele também faz piada com infarte. Você não... Mas... E onde é que ele quer chegar com isso, sabe? Caralho. É, então... Só porque você faz parte de um grupo e você faz piada disso, não significa que você possa fazer piada sobre tudo. E não significa que as pessoas que você tá ofendendo essa piada não têm o direito de se sentir ofendidas. Elas têm direito de se sentir ofendidas. Por isso que eu acho que você tem que evitar de fazer isso. É, eu acho assim. Eu acho que fazer piada com judeu é uma coisa. Tipo, como a gente faz com o Rafa, que deseja Feliz Natal pra ele. Agora, você já levar a fazer piada utilizando nazismo, campo de concentração, sabe, os trens da Polônia. Caralho, eu acho um pouco pesado demais, tá ligado? Em nenhum momento eu pego com o Rafa e falo, não entra nesse trem, porque por histórico você vai se fuder indo pra ir lá, sabe? Né? Não tome banho, cara. Não tome banho na Alemanha, né? Cara, se você vê uma fila de judeus e não toma banho, não entre na fila, vai dar ruim. É. Sabe, caralho? Agora, essas piadas, a gente, mesmo assim, a gente continua desejando Feliz Natal pra ele todo ano. Mas aí que tá, é porque a pessoa, assim, como eu disse também, as piadas têm público. E então, às vezes, uma pessoa que ajudia, que poderia se ofender com essa piada, pode ser que ela leve na brincadeira também, porque ela entendeu que é uma piada, que não é isso que você deseja de verdade pra ela, entendeu? Só que começa a saber. Pra ela, eu falei. Como eu disse, a piada tem públicos e, às vezes, a pessoa que tá escutando, ela se... Pode ser que ela se ofenda, como pode ser que ela não se ofenda. O que você vai conseguir descobrir é só na hora do contexto. E outra, não é porque a pessoa se ofendeu que ela é extremista ou feminazi, sabe? Exatamente. É porque ela simplesmente se ofendeu e não gostou do bagulho. Não é que nem os caras, o mundo tá chato. É, não posso mais fazer piadas machistas, homofóbicas e racistas. Não é o mundo que tá chato, é você que é um idiota, sabe? Se eu não me engano, o Rafinha Bastos falou a mesma coisa na época que ele foi processado pela Preta Gil. Ou pela... Ou era a Vanessa, não lembro quem foi que protegeu. Quem processou Vanessa. Ele foi a Vanessa, que ele falou que comeria ela e o bebê. É, então, ele falou a mesma coisa. É, mas aí é pesado, caralho. Porque ele brincou com... Não, é foda. Também. Mano, eu tava assistindo esse dia que ele falou isso, eu pensei comigo, caralho, o que ele tá falando, velho? Mas assim, é que também o CQC era foda, porque era um programa ao vivo, tá ligado? E ao vivo eles falavam um monte de merda, mas mesmo assim o cara tá puto errado em falar que ia comer o bebê. Mas é porque é uma questão de improviso, entendeu? Lá na hora foi improviso. É, então. Não, e foi uma piada idiota? Foi uma piada idiota, mas. Sim, mas eu não. Mano, eu aposto que não foi por maldade, ele não quer comer o filho da mulher. Mas assim, mano. É, se você for ver o contexto inteiro, ele tava vindo de uma piada. Que ele tinha falado que o bebê tava fudido, que ele tava na família do Zezé de Camargo, né? E falavam pro bebê, se você não dormir logo, quem vai vir cantar a música de Ná pra você é o Zezé de Camargo, hein? Então dorme logo, caralho. Aí em seguida falam que a Vanessa tava bonita e ele falava, comia ela e o bebê. Então, tá ligado? Ele ainda tava no ritmo da piada anterior, mas mesmo assim, sabe, era um bagulho que ele poderia ter pensado duas vezes antes de falar que ia comer o bebê, né? Eu lembro que na entrevista do no Jovem Nerd, ele falou que lá naquela época era tudo improviso, era tão complicado que, tipo, você falava, o negócio tava na sua mente e testava, e às vezes você não tinha freio porque era na adrenalina, sabe? E porque o programa era ao vivo, sabe? A parte que ele fazia lá na bancada era ao vivo. Mas também depois ele ligou, foda-se, né? Porque ele ficou suspenso por um programa. E na hora que tava passando o CQC, ele postou uma foto no Twitter que era ele com duas minas numa banheira. É. Então ele tacou. Pô, o que deixou a Band puto foi isso, não foi nem a piada. É, tá certo ele, pô. Tá certo ele. E, cara, uma piada foi muito errada. Mas mesmo assim, cara, onde é que fica o limite do mundo? Eis a questão. Vocês têm mais alguma coisa pra falar, pessoal? Eu mostrar. Não, não tem nada a ver com o cast. Não, o que o Pedroca ia falar, que ele falou que ia falar depois? O que que o Pedroca ia falar? É verdade, o que você ia falar, velho? Que ele falou que ia falar depois. Não, você disse pra gente que ia falar uma coisa. Você disse pra gente que ia dizer depois. Quando é que foi isso? Bem no começo do cast. Ah, não lembro. Mas deve ter sido, né, meus velhos problemas com o pessoal de humanas. É, exatamente, era sobre o pessoal de humanas, isso mesmo. Ah, mas é a mesma estranha de sempre, que eu olho o negócio, não concordo, fico bolado. O que que era que você tinha olhado e não tinha ficado bolado, caralho? Não, cara, ela é menina, tipo assim, ela nunca fala, nunca foi engajada em porra nenhuma, e quando eu fui ver no Snapchat dela, ela tava numa manifestação contra o golpe, com ela e a galera de humanas toda. Ah. Tipo, era uma manifestação bem de humanas. Por quê? O pessoal tava de Rastafari... Tava fumaça, assim, encobrindo a tela. Uhum. Pessoal de pé descalço, bem humano mesmo. Porra, caralho, demais. Sério, tô falando sério, tô mentindo, não. Eu faço humanas, caralho, para com essa porra. Oi, tinha que ser, viu? Eu sou de humanas, caralho, para com essa porra. Mas você são contra o golpe também. Eu sou contra o golpe? Ah, cara. Então. Não foi golpe, foi contra a revolução, né? Caralho, esse bagulho de contra-revolução é perigoso pra caralho, sabe? Quando falam em golpe, eu não acho que foi um golpe, foi mais um jogo político. Do que a gente vai entrar mesmo nisso? Eu encaro... Não, você vai entrar mesmo nisso? Não, vai é sair rapidinho. Da parte do preconceito e entrar nisso? É rapidinho, é assim, eu encaro o golpe, só pra explicar o que o Pedroca falou que eu era contra, eu considero mais como golpe, por exemplo, o que fez os militares em 64... O que fez o Vargas, do que o que fez o Temer, sabe? O Temer foi mais um jogo político do que um golpe, propriamente dito. Na minha opinião, óbvio, de merda. Mas tá ok, era só isso que eu queria falar mesmo. Cara, eu acho o seguinte, menos que pra ela esteja errado, ela já não tinha mais nenhuma condição de ficar lá. Ah não, ela nem ia conseguir governar, mano. Tava todo mundo contra ela, sério. Ela... E por mais que a gente saiba que tem até os aliados, né? Tavam contra. Não, ela perdeu a câmera dela, cara. É, os aliados dos Estados Unidos, França e. Inglaterra, né? Sim, então... Por mais que o Temer não seja boa gente, ele sabe que ele não pode roubar no país fodido, né? Então acho que ele vai. Não, caralho, não. Eu sou contra falar isso, que o Temer não é boa gente, ele só tá possuído pelo ritmo ragatanga, eu digo, pelo capeta. Quando a pessoa tá possuída pelo capeta, ela faz coisas, né? Mas também porque caralho o capeta quer dominar o Brasil? Caralho! Domina o Obama, filha da puta, por que o Temer? O Trump tá aí pra isso. Caralho, porra. Mas se o Trump ganha, a guerra tá instalada no México. O Trump declara a guerra ao México automaticamente no outro dia, tá ligado? Não, ao México não, a América do Sul inteira. América Latina pra baixo, entendeu? Aqui também a gente roda. Caralho, já aqui pensou. Aqui vai ser guerra de trincheira. Já pensou se existe uma união da América do Sul? É. Contra o Trump. A gente perde foda. Grande merda, na verdade, né? A gente perde foda, sabe? A gente vai mudar porra nenhuma. A gente perde pela falta de organização, né? A gente vai levar um raspa federal no Trump. A gente ia perder foda, porque, tipo assim, vai a Argentina, tá, vai o Uruguai. Aí, porra, vamos chamar os bolivianos. Aí já vai os malucos já com a carreira no nariz, né? Vamos chamar o pessoal do Peru, já vai. Né, não vai quase ninguém. Vamos chamar o Brasil, aí chega atrasado, filha da puta. Aí vai dar mó merda, mano. Vamos chamar a Venezuela. Vixe, a Venezuela. Vamos chamar as Guianas. Fodeu. Cuba, vamos ir a Cuba, os caras nem chegam. Chamar os baianos, vixe. Agora. Vai de novo, cara, tio. Se bobear, a Cuba vai estar contra a gente ainda, né? Porque os caras estão aliados dos Estados Unidos. Estão de namorico agora, né? Estão flertando. Estão sarrando, né? Então, o bagulho é a gente torcer pra Hillary Clinton? É. Vamos torcer por ela. E o outro cara? O outro não tem chance, não? Não, tá entre os dois, cara. Vai estar entre os dois, mano. A Hillary Clinton tá muito à frente do cara, que nem o. Que nem tá o Trump. É, tá foda. Então quer dizer que 2018 é. Esse ano é Trump, 2018 é Bolsonaro? Bolsomito? Caralho! Aí vai ter a união da. Como é que pode ser essa união do caralho? Das repúblicas capitalistas. União. Cristãs. União da redação. Eu acho que. Eu acho que união do caralho é uma ótima forma de você detalhar essa aliança, viu? Então, união do caralho. A aliança do caralho, Brasil e Estados Unidos declaram guerra contra o resto do mundo. Declaram guerra à Rússia, China e Cuba e Coreia do Norte. Coreia do Norte. Cuba também. É o Estado Islâmico. É o Estado Islâmico, é. E a União Europeia fica no meio, rezando pra não sobrar pra eles. Todos três. É nada, a Inglaterra quer também pra pegar o de volta que é deles, né? A Inglaterra tá saindo da União Europeia, né? Então vai ter lá votação. Ah, mas a Inglaterra odeia os Estados Unidos, cara. Não odeia, odeia pra caralho, né? São parceiros comerciais, se odeiam muito, nossa. Como eu odeio vocês. Obrigado. Obrigado por comprar nossos produtos. O mundo é muito. Mas é que tá, tipo, o mundo é muito mais do que só relação comercial, entendeu? Tem as relações de paz dos países ali, entendeu? Eles não se odeiam, assim. Eles não se odeiam. Caralho, eles são aliados há décadas. Eles se aliaram na Primeira Guerra, se aliaram na Segunda. Sabe, a Inglaterra não foi oficial, mas era semi-aliada na Guerra Fria. Sabe, fundaram a OTAN juntos, cara, não existe ódio não, velho. A conversa de preconceito, caralho, a quatro tá pro foda-se, né? Foda-se, como sempre, foda-se, né? O nerd, foda-se tudo, né? Vocês discutiram os casos fantasmas? Como sempre, foda-se a pauta, né? Foda-se a pauta, né? Tipo. Vocês querem voltar pra pauta? Poderia ser uma boa, né, cara? Tá bom, vocês querem falar do que agora da bagulho de nerd? O cara que reclamou de não sei o que, foda-se tudo, não tem mais o que falar, filha da puta. E se a gente falasse, por exemplo, sobre a questão. A gente tava falando até sobre jogos, né, agora há pouco. Pau no cu dos nerds. E se a gente falasse também, por exemplo, da questão do machismo nos jogos? Porque. Machismo nos jogos? É, pô, tem muito machismo nos jogos. Ah, tipo os caras que jogam online? É, tem os caras que jogam online, tem a questão do próprio design, que a gente até já comentou. Tem. É muita coisa pra gente falar, entendeu? Tipo, os caras que não pode ver uma menina no LOL que já começa com as taradice. É. E eu já vi muito caso, tipo, a menina tá tentando jogar de boa. Assim, de ter menina que tinha que mudar LOL, o nick no dela. LOL, no LOL é o que mais tem. No é, LOL? Então, tipo. O Lobby ainda tá jogando de Luigi. Luigi se identificou agora, hein? Eu tenho uma amiga que, é, tipo, quando eu jogo com ela, é diariamente, cara. Tipo, tem sempre. Tu ativa o modo machista e começa a dar em cima dela. É automático. Não, cara. É sem querer. Entrou em. Como é o nome do mapa mesmo? Esqueci o nome do mapa, porra. Lane. Não, caralho. O nome, ela... nome do mapa do jogo. Primeiro é que ela é casada. O segundo, né, que eu sou tão babaca assim. Não sei. Não é tão babaca assim, mas admite que é babaca. É um semi-babaca. Só um pouquinho, É um pseudo babaca. É um neo babaca. É 99% babaca, né? Mas aquele 1%... É babaca também. É, também. Aquele 1% é boboca. É babaquinha, só babaquinha. Ah, cara. Então, o que você tá falando que é da mina? Que ela. Você vê diariamente que a mina se assediada nos jogos? É, o cara fala, vai pra cozinha, mulher não é pra jogar e tal. Aí se eu fosse a mina na hora dessa, eu dava um pentakill nesse filho da puta. Pô, enfim. Ah, cara, da pentakill é difícil. Eu não sei. Mas ela sofre bastante, cara. Nem eu. Eu tentei jogar, eu só dei um kill na minha história de LOL todo, nos 3 dias que eu joguei LOL. Eu também gostaria de entender isso, cara. Eu também gostaria de entender isso, porque assim, muitos desses idiotas, eles... Existe meio que uma cultura dos caras falar que eu adoraria ter uma garota, existe uma namorada... Existe a cultura do cara ser idiota, né? É, isso é uma cultura, só pode ser a cultura mesmo. Mas tem muito disso, tipo, o cara quer uma garota que pra namorar que tenha os mesmos gostos que o dele. Só que quando ele encontra uma pessoa que tem os mesmos gostos que o dele, uma garota que tem os mesmos gostos, ele trata assim, desse jeito imbecil, sabe? Vocês têm alguma teoria sobre isso? Porque eu tenho a teoria de que o ser humano é idiota. É tipo o cara que se acha o fodão na rua, passa uma mina por ele, ele dá uma, sabe, ele dá uma cantada nela, tipo, ih, cara, ó lá em casa. O que que esse filho da puta espera? Que a mina vai falar, não, vamos agora? Sabe? Eu ia me assustar foda se acontecesse. Eu não sei nem ter reação, né? Não sei o que fazer. Ele, pô, espera aí, eu não sei como é que ia passar essa fase. Desculpa, eu só falei por falar e tal. Inclusive tem um vídeo do Porta dos Fundos. Tem. Sobre isso. Tá passando a gostosa, aí o pedreiro fala, ela em casa, não sei o que. Ela, vem então, vem me comer, não sei o que. Ele, não, moço, desculpa, é só meu ofício e tal, meu trabalho. Eu sou obrigado. Tá no contrato. Verdade, esse vídeo é muito bom, mano. É, e bom pra caralho. Sim, e aquele do. E aquele do Delação 3 também é maravilhoso, eu ri demais. Sim, é bom. Então, mas eu não sei o que os caras, quando o cara é idiota, escroto desse jeito, o que ele espera, sabe? Da mina. E tanto faz, ser no jogo, ou na internet, ou na vida real. É, eu gostaria de entender também. Tipo, eu até acho que deve ter, sei lá, um reflexo do que ele via quando era mais novo e faz pra continuar só, porque não tem explicação. Mas, sério, isso não responde pra mim. Como uma pessoa pode ser tão imbecil pra ficar fazendo isso, sabe? É tipo o cara que fica comentando coisa, foto de mina no Facebook, né? Principalmente as que são fake. Como assim, que são fake? As minas são fakes? Não, quando o perfil da menina é um perfil super. A menina toda bonita, gostosa, aí dá pra ver que é fake, saca? Aí o cara vai lá e comenta, linda, ou lá em casa. Não, quando a mina aí é bonita pior, mesmo, e tem vários comentários desses, sabe? Tipo a nossa parça que faz cosplay. A Lu. Ah, tá. A Lu. Ela, mano, os comentários que ela recebe é do cara, sabe? Você fica, caralho? Sendo que todos têm absoluta certeza que nunca vão conseguir nada com ela. Até porque o namoro dela é do exército, né? Melhor nem tentar. Melhor nem tentar. Bolsominho, nho, vai dar merda. Não, caralho, é que o cara. Os caras que comentam, se for cair na porrada com o namorado dela, ele destrói metade dos caras, velho. Ai, caralho. Então, mano, ele desce a porrada. Eu gostaria de ver isso. Eu nem conheço a Alô, mas eu gostaria de ver. Cair na porrada com o namorado dela? Ou com ela? Não, ver os caras que fazem esse tipo de comentário imbecil. Entendeu? Ah, que era porrada com o namorado dela. Eu acho que seria uma cena engraçada, sabe? Talvez. Então, eu tenho medo desses caras, na moral. Ou então os caras que eu acho comentando. Eu acho que eles fazem isso mais naquele negócio. Vai que cola, saca? Ou então o mano que fica fazendo comentário em vídeo do YouTube, tá ligado? A mina tá lá fazendo o vlog dela. Ah, não, tira a roupa e tal. É. Entra naquele caso também de. Eu não lembro se eu tinha falado já, eu não lembro se foi com outro podcast, mas que eu falei daquela questão da Isis, se eu não me engano, que a menina toca bem pra caramba. Ah, daí que pelo menos na época. Isso, na época eu achava que ela tocava bem, hoje em dia eu não assisto mais os vídeos dela, mas eu falava que, tipo, ela tem um talento dela, só que os caras não estão ligando pro talento dela, sabe? Eles vão simplesmente falar, ah, ela é bonita, ah, é... Basicamente os comentários que eu via na época era simplesmente falando da beleza dela. Eu fiquei bolado em descobrir quem é o irmão dela. É, eu também descobri. Que boladaço. Quem que é o irmão dela? É o Selbit. O Selbit. Ah, é verdade, você tinha comentado. Eu achei genial o comentário de uma mina. A mina fala, eles dois tiraram uma foto juntos, né? Aí a mina pegou e comentou assim no Instagram dela, caralho, o pai de vocês não tem um pinto, tem um pincel. Caralho. Eu não quero nem imaginar o que a mãe dela tem, então. A paleta de cores. Uma tela. Uma tela. Vamos falar uma tela. Então, mano, mas tio, é foda esses comentários desses caras tarado, otaku maluco. Voltamos pros otaku. voltamos pro otaku. É um público engraçado, um público que precisa ser estudado. Também acho. E exterminado. Coloca uma câmera de força neles, numa sala com o Shoar estuda sobre eles. Castração química, faz castração química. Ai, caralho. Caralho. Eu tenho medo do pessoal que é Lolicon, na verdade. Abrazado. Vai ser o podcast inteiro o pessoal falando o nome de pessoa só pra acusar, né? Eu não acusei ninguém o podcast inteiro. Imagina, né? O Chewbacca. Ah, é verdade, eu acusei o Chewbacca. Ah, mas foi piada. Eu lembro até hoje do Chewbacca jogando um joguinho Lolicon da vida. Ele, caralho, surgiu uma menininha bonitinha. Aí uns 5 minutos depois ele, caralho, a menininha bonitinha é minha irmã. Aí deu mais uns 5 minutos ele... What? É que ele tava jogando um joguinho, né? Aí deu uns 5 minutos ele... Ih, caralho! A menininha bonitinha, minha irmã, quer dar pra mim! Caralho! Caralho, mano, o que você tá jogando, tio? Vídeo saudável, né? Jogo saudável esse daí, hein? Tá jogando daquele do senpai, que a menina mata a escola toda por sempre pra ficar com o senpai. Inclusive, dá pra fazer um ritual satânico nesse jogo. Então manda pro Tamer. Ele já deve jogar isso aí. Ele deve jogar muito Doom. Puta que pariu. Mais um puzzle de joga, do Tamer. Ele joga o primeiro Digimon, Digimon Tamer. Nossa. Que merda. Cara, né? Mano, eu acho que tá me empurrando essa faz tempo. Caralho. Ele de Digimon lá atrás. Eu tava tentando enquadrar essa. Caralho. E o primeiro Digimon não é o Digimon, né? O terceiro, o Tamer é o 3. Filha da puta. É o 3? Ah, é. O primeiro é só Digimon, só. Ah, eu prefiro Pokémon. E o outro é Digimon 2. Foda-se, eu prefiro Pokémon mesmo. Se Digimon é Tamer, Pokémon é Dilma, né? Nossa senhora. Pessoal,